pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história. Pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Ei, negro zumbi, ei, negro zumbi, ei, negro zumbi, ei, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história. Pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Ei, negro zumbi, ei, negro zumbi, ei, negro zumbi, ei, negro zumbi. Oi, ei, ei, ei, ei, negro zumbi. Oi, ei, ei, ei, ei, negro zumbi. Banda Afro-Mandela, agradeço daqui. Negro zumbi. E para quem não sabe, o meu nome é Lessi. Negro zumbi. Salve meu pai, Ogum Fatah Corinho.